Em conexão direta a partir de agora com a Rádio Ônibus Internacional, chegando em vários cantos do Brasil, vários estados, várias cidades. Gradativamente vamos aumentando a nossa audiência e isso só é possível se você contribuir da forma de divulgar. Você que já acompanha a Rádio Ônibus, vai comentando, vai falando com os amigos, vai compartilhando via aparelho móvel. Aí hoje está mais fácil, quem tem o aplicativo da Rádio Ônibus tem uma opção de você compartilhar, convidando outras pessoas a ouvir também. A rádio do motorista, do profissional, do setor de transporte de passageiros e do empresário também, que precisa, né, saber de novas informações, quer comentar um pouquinho, trazendo um pouco mais de conteúdo relacionado ao trabalho que faz, que o empresário muitas vezes é pouco valorizado também. Então o espaço é seu, participe, desde aquele que lava o ônibus, o mecânico também, o agenciador, que mais? O fiscal, tem uma série de profissionais nesta área que trabalham, que às vezes a gente não se dá conta, não é? Às vezes a gente reclama que o ônibus não chegou no horário, não passou na plataforma, não chegou na rodoviária, mas não se dá conta do número de gente, né, que envolvida no setor, que fazem o ônibus chegar aí na sua rua, passar na avenida. É uma série de profissionais envolvidos. E esse é o nosso trabalho, poder oferecer para você, mostrar esses profissionais empenhados na área do setor de transporte de passageiros, que está crescendo, novidades estão surgindo mesmo, momento difícil do país ainda, de crise, mas tem muitas oportunidades surgindo. E nós vamos colocar agora o comercial da Global Tour. Nós temos a alegria de estar conosco também a partir desse mês. A gente espera que esteja vários meses com a gente, porque anunciar é assim, não é? Você tem que anunciar hoje, amanhã, depois e depois, né? Não adianta você fazer um anúncio só, uma vez só. Tem que estar constantemente na cabeça das pessoas. Como já faz parte a Esquadrimax, JP Afiações Profissional, a 14 Bis Estampas e outras que estão chegando também. Então a Global Tour, seja bem-vinda à nossa programação. Presta atenção no comercial da Global Tour, que pode atender você para uma viagem bem legal, roteiros diferentes, e aqui no nosso site já tem o banner para você conhecer um pouco mais do que a Global Tour oferece. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 99996 4779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Acesse o site e eu peço sempre, dê preferência aos nossos anunciantes. E qualquer emissora de comunicação, até o jornalzinho de bairro, jornalzinho da sua paróquia, da comunidade, da igreja que você participa, precisa de propaganda. Imagina uma emissora de rádio em fase de crescimento, nós somos uma startup em fase de crescimento, e em busca de investidores, nós acreditamos, e eu acredito muito, nunca acreditei tanto num projeto como esse, a Rádio Ônibus, que é um produto também, de maneira diferente, chegando uma proposta rápida, veloz, através da internet, uma comunicação diferente, onde a sua empresa pode anunciar aqui também. Entre em contato, saiba como ter o seu produto, o seu serviço, e não precisa ser ligado ao setor de transporte, de maneira nenhuma. Pode ser material de construção, pode ser você que vende roupa, vende sapato, a família do motorista está ouvindo aqui, o viajante também. Então, são vários produtos que você pode oferecer aqui e a rádio conta com isso, né? Qualquer emissora de comunicação depende de patrocínio, né? De anunciantes. E se você acha que tem jeito para coisa, para divulgar, para vender, você pode ser um dos nossos revendedores de anúncio. É uma proposta muito diferente para aumentar a sua cartela aí, né, de opções e produtos para o seu cliente. A Rádio Ônibus, além do sistema de áudio, comercial em áudio, tem a imagem, tem os vídeos e também tem o aplicativo, que é uma novidade agora. Você pode anunciar dentro do nosso aplicativo. Quem está ouvindo através do aplicativo está vendo alguns anúncios. Você pode fazer o mesmo anunciando a sua marca, o seu produto dentro do nosso aplicativo. O legal é que se o ouvinte clicar nesse banner, direciona para o anunciante. Esta é a radioonibus.com.br. Além de falar de ônibus e as novidades, também nós vamos com as informações do Brasil e do mundo, informações até mesmo sobre política, novos ministros que tomam posse no Planalto. As informações agora. 3 ministros tomaram posse nesta sexta-feira. Com isso, sobe para 28 o número de ministérios atualmente. Moreira Franco saiu da Secretaria Executiva do Programa de Parceria para Investimentos e assumiu a Secretaria-Geral, ganhando status de ministro. Com isso, ele, que é citado em delações da Lava Jato, vai ganhar foro privilegiado e ter o direito de ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Depois de empossado, negou que o cargo seja uma forma de protegê-lo das investigações. Então não foi absolutamente com nenhuma outra intenção, senão a de dar mais eficiência, de dar mais força, de dar mais material, conteúdo, a ação do presidente e a ação da presidência. O deputado do PSDB, Antônio Imbassaí, entra na Secretaria de Governo no lugar de Gedel Vieira Lima, que deixou o cargo em novembro passado, depois de um imbróglio com o então ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, e disse que terá como uma das missões dialogar com o Congresso e apartar as divergências em propostas prioritárias, como a reforma da Previdência. Foi feita uma proposta muito bem elaborada pelo Executivo, vindo a ampla parte da sociedade civil organizada interessada no assunto, e cabe agora ao Congresso Nacional, à Câmara, mais especificamente, abrir esse debate, e as divergências todas vão ser colocadas e chegar-se a uma solução de interesse nacional. Mais cedo, antes mesmo de tomar posse, Imbassaí se encontrou com o senador tucano Aécio Neves e com o presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Disse, inclusive, que a reeleição do democrata é a prova da força da base aliada no Congresso. Maia, por sua vez, disse que vai liderar as reformas na casa. E que juntos, PSDB e DEM, vão garantir e vão liderar a votação das reformas, o processo de reformas do equilíbrio do Estado brasileiro. O presidente Michel Temer falou em favor das reformas e disse que a popularidade virá depois. Os atos populistas têm muito uma significação política, né? Ou política eleitoral. Os atos populares são aqueles que você vai tomando em benefício do povo, sabendo que a popularidade virá depois. Outra ministra que tomou posse nesta sexta-feira foi Luiz Linda Valoar, no novo Ministério dos Direitos Humanos. Outra mudança foi na área de atuação do ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que agora passa a ser ministro da Justiça e Segurança Pública. De Brasília, Priscila Mazenotti. Muito obrigado, Priscila. Esses privilégios, ainda mais investigados, não é? É complicadíssimo essa situação aí também, não é? Muito complicado, hein? Isso aí tá pegando muito mal, a coisa tá ficando difícil. Parece que o país fica brincando em fazer política e tem gente querendo trabalhar, né? E aí não dá, né? Oficializar como ministro uma pessoa investigada tá estranho. Radioonibus.com.br 16991821468, WhatsApp, alô. Oi, Henrique, boa noite. Daria pra você colocar de novo aquela entrevista com o dono da JBL? Eu não consegui escutar a entrevista e eu gostaria muito de escutar, cara. Ok? É o Marcos aqui de Agudos. Boa noite. Alô, Agudos. Quem nasce em Agudos é agudense. Obrigado pela participação, viu, Marcos? Marcos é motorista também lá em Agudos. Esta entrevista, Marcos, agora ela já está disponível no canal do YouTube. Tá certo que o vídeo é longo, é a nossa viagem e está resumida, a viagem da Rádio Ônibus, a viagem de ônibus para a Argentina através da JBL Internacional. Nós fizemos essa experiência, eu escolhi uma empresa brasileira para mostrar o serviço brasileiro também, diferente da outra empresa que tinha na linha. Agora é um veículo diferente, serviço diferente, que você pode experimentar também. Veja o vídeo está bem legal, imagens inéditas dessa viagem, está diferente. E depois teremos a entrevista com cada motorista, contando um pouquinho a sua história, valorizando o profissional, porque nada adianta, não é? O empresário tem um veículo de mais de R$1 milhão se não tem o profissional para dirigir. Então a gente valoriza ambos, né? É um conjunto de situações e de profissionais para fazer o carro funcionar, a linha funcionar. Então, Marcos, o vídeo está disponível no nosso canal do YouTube ou diretamente do site, você pode ver. Aí, se você não tiver afim de ver o vídeo inteiro, é só adiantar que tem lá a entrevista com o seu João Batista Lisotti, abrindo as portas para a Rádio Ônibus e nos recebeu de maneira muito legal, foi bem legal mesmo em Canoas, e vale a pena acompanhar assim a entrevista, viu? Porque ele conta um pouquinho da sua história, como tudo começou, e fala um pouquinho do seu primeiro carro novo, né? Imagina que legal como é que fica o empresário, a emoção, né? De comprar o primeiro carro zero. É, o empresário começou com um carro usado. Por isso que quando a gente vê a dificuldade que o governo vai colocando para a gente, né, a dificuldade de se ter carros usados para o pequeno empresário, dificultando, né, o tempo de utilização, parece que só os grandes grupos que merecem, né, trabalhar no setor. Eu não concordo com isso, eu acho que tem que separar aquele empresário bom do ruim, e não é porque são grandes grupos que são 100%, tem infelizmente grandes grupos aí que tem carros que não tem nem manutenção direito, né? Não basta ser zero, precisa ter um cuidado, né? Então o começo de muitos empresários foi com carros usado, né? Comprou usado aqui, fez negócio depois, foi melhorando, né? Pegou uma linha, vai comprando um carro um pouquinho mais novo, até conseguir comprar o seu primeiro zero. Depois você compra o primeiro zero, ninguém segura, não é, Josmar? Comprou o primeiro zero, é dificilmente você não vai conseguir comprar o segundo, o terceiro, e aí vai, até chegar no double deck, não é? E hoje a JBL tem... tem vários carros de dois andares, mas antes, quando começou, e ele conta isso no vídeo. Então vale a pena assistir mesmo, tá lá no canal do YouTube, clique em like, deixe um comentário também, se inscreva no canal para acompanhar os nossos outros vídeos. Obrigado, viu, Marcos? Pessoal de Agudos, interior paulista, ligados na Rádio Ônibus também. radioonibus.com.br. Também tem música e eu tenho tocado sempre a primeira música do programa. Avisa ela, hein, ô Lula. Alô, meu amigo Maranhão, motorista da cantora Mariana. Sempre a primeira música é Mariana Fagundes aqui. O que eu tô sentindo por você, tão pouco tempo e tanto sentimento. O que você fez, tantas bocas já beijei, tantas camas já deitei, mas não senti nem a metade. Da metade do que eu sinto por você é diferente, eu sei. Pra você também que já amou, mas não com tanta intensidade. Qualquer segundo é saudade. Dois corações, dois amantes, sempre dois. E um sentimento, muito amor pra pouco tempo. Sempre dois e um sentimento. Mariana Fagundes também tem música nessa sexta-feira. Boa viagem para você. Atenção, você que está no Mangueirão. Mangueirão é estacionamento de ônibus do terminal rodoviário do Tietê. E é ali que muita gente fica fotografando também, apreciando ali e acompanhando o trabalho dos profissionais. Então, alô para você que está no Mangueirão, vai se dirigir para a plataforma. Eu já fiz uma entrada na rodoviária do Tietê de forma diferente, que geralmente só os motoristas fazem. Acompanhei um motorista da Gontijo, que na época era da Gontijo, o conhecido Adriano, hoje é o Adriano, e ele foi conduzindo o veículo até a plataforma. Acompanhei esse momento de forma bem diferente, inédita lá. Está no nosso vídeo também no canal do YouTube. Daqui a pouco tem Márcia Pontes, direto de Blumenau, Santa Catarina. Hoje, dose dupla. Tem uma gravação dela, mas vou chamá-la ao vivo hoje aqui para falar com a gente. É um bate-papo com Márcia Pontes, direto de Santa Catarina, especialista em direito de trânsito, educação de trânsito, faz um trabalho belíssimo, muito conhecida em Santa Catarina e pelo Brasil aí, sempre requisitada para ser entrevistada nas grandes redes de comunicação e gentilmente participa conosco aqui, contribuindo e muito com as suas dicas, orientações, formação através da Rádio Ônibus. Daqui a pouco tem Márcia Pontes e também hoje nós estamos recheados de especialista. Tem Mércia Gomes, de São Paulo, participando com a gente com mais informações do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos aprender juntos. E ela vai falar, Mércia, sobre as multas, não é, Mércia, hoje? Sobre a... Para onde vai as multas que você acaba levando? Quem costuma levar multa e acaba colecionando multa, para onde vai esse dinheiro todo, não é? Para onde vai? Vamos aprender daqui a pouquinho com a Mércia Gomes, direto de São Paulo. Não posso me confundir com os nomes, porque é Mércia e Márcia, né? É muito próximo os nomes ali. Participa com a gente, manda seu alô também, seu recado, faz oferecimento musical e traz informações. Como é que está o transporte na sua cidade? Ônibus. Rádio Ônibus. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas no ar, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. O Lula Luz acabou de compartilhar novamente aqui um dos vídeos, aliás, foto, que ele flagrou da nossa entrevista, algumas entrevistas lá no Pacaembu, na BBF. E estou entrevistando Eduardo Cândido, o motorista dos Correios, tive a honra de conhecer pessoalmente. E ele, o Eduardo, escolheu o ônibus da Brasil Sul. Está aqui o ônibus na Brasil Sul e o nosso amigo Luiz, que agora também é fotógrafo e essa eu não sabia, flagrou a gente na entrevista lá e a foto ficou bem legal porque mostra um pouco do estádio do Pacaembu, mostra inteiramente o ônibus Brasil Sul, mostra o tripé da Rádio Ônibus com a câmera e nos mostra também ali do lado do ônibus na entrevista. Um bate-papo bem legal com Eduardo, que é caminhoneiro, mas gosta demais do ônibus, né? Está muitos anos nos Correios e contou um pouquinho a sua história. Muito legal saber da história de alguém que começou lá como carteiro, né? Carteiro e hoje é profissional dirigindo vários caminhões lá dos Correios. Um alô para o Félix Júnior, também parceiro nosso lá de Copacabana, no Rio de Janeiro. Como é que está a temperatura aí, meu amigo Félix Júnior? Manda mensagem de áudio se puder, hein? Obrigado pela audiência aí. Quem mais está com a gente aqui? Alô, Adriano Rosendo, da nossa querida Catanduva, design de frota. Ele que desenvolve as pinturas de ônibus para várias empresas, e não só de ônibus, hein? Você que tem van, você que é caminhoneiro aí, você que tem carretas, precisa de um layout novo, não sai pintando o que der na telha, né, não manda para qualquer um, fala com quem entende no assunto, porque o valor agregado de um veículo desse, caminhão, ônibus, né, vale muito. Então não tem que caprichar nessa hora. E tem gente que às vezes, né, acaba fazendo feio. Em vez de fazer bonito, compra um ônibus caro e manda pintar de qualquer jeito, é, faz um desenho que não tem muita coisa a ver, uns traços lá que você não consegue nem lembrar depois. É, a identidade visual é importante, importantíssima, é a marca registrada da empresa. Falando em Viação Cometa, o que, que você lembra? Das cores tradicionais da Cometa. Eu lembro mais das cores antigas da Viação Cometa do que essa nova, que eu já não aguento mais ver também essa pintura da Cometa aí, que eu acho que tem que ser substituída, né? E como estão querendo economizar, é capaz de colocar tudo branco com a marca Cometa agora, né? É uma pena. Então, aquela pintura antiga da Viação Cometa é essa que me vem na memória quando eu falo Viação Cometa. E você, quando fala Andorinha, por exemplo, qual vem a pintura na mente? Então, tudo isso são profissionais, designers qualificados, sabe o que estão fazendo, que desenvolve a pintura de acordo com o proprietário. Por muitas vezes precisa brigar com o proprietário, no bom sentido, para colocar as pinturas e o design correto, né? Porque às vezes o cara tá com tem um desenho na cabeça, mas aquele desenho você sabe que não vai ficar legal. Então você tem que convencer o empresário que aquele desenho nem sempre vai ficar legal no ônibus. E tem muita pintura assim que são meio estranhas, né? Que a gente não gosta tanto. E a sua? Qual que é a sua pintura preferida? Então antes de sair pintando, procure aí no Facebook e na internet. Fácil, você encontra o mestre da pintura, Adriano Rosendo. Radioonibus.com.br 16991821468. Estou recebendo aqui o DDD62, final do telefone 5205. Não mandou mensagem, não sei quem é. Vamos ver se fala o nome aqui. Deixa eu ler a mensagem. Boa noite, parabéns pela matéria no YouTube, Henrique. JBL Turismo, show! Show de bola, estou ouvindo a Rádio Ônibus nesse momento. Manda mensagem de áudio, fala seu nome. Fala seu nome, a cidade, se trabalha em alguma empresa de ônibus, fala também. Tá bom? Pode mandar seu alô, sua mensagem de áudio, que é bem melhor. Obrigado pela sua participação. Vamos com mais mensagem chegando agora em áudio, que eu prefiro muito mais. Direto de São Paulo, da cidade de Guarulhos, cidade do meu pai, que está hoje aqui comigo, aqui acompanhando o programa de dentro do estúdio. Alô! Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Aqui quem fala é o Atílio de Guarulhos. Aqui na garagem, aqui me preparando para mais um dia. Deus nos proteja e nos livre de todo mal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Esse é o Atílio, direto de Guarulhos. Ele mandou essa mensagem às 6h10 da manhã. Ao vivo nós estamos agora, de sexta-feira ao vivo não é de manhã. 6h10, você ouviu o ronco do motor. Motor dianteiro, né, gente? Eu sou contra o motor dianteiro. Ainda mais agora no calor, né, Atílio? É dureza o motor nas suas pernas lá, né? No frio ainda vai. Mas pior de tudo é o barulho, né? Como é que vai ficar o camarada quando ele for se aposentar, se ele viver trabalhando só com o motor dianteiro? Como é que fica a saúde do profissional, não é? Complicado. Eu sou contra ônibus com motor dianteiro. E ele está passando sempre um perrengue lá na empresa, que toda vez tem problema mecânico acontecendo, né? Esses dias foi o cardan lá com problema, o ônibus não andava, não tinha jeito. O outro áudio que ele mandou uns dias atrás, problema de frenagem, olha só, hein? Com passageiro dentro do ônibus. Complicado, né? E são situações que o motorista passa, que você, passageiro, nem sempre sabe. Você está em conexão com a radioonibus.com.br. 16991821468. Antes de colocar mais ouvinte aqui, tanto do aplicativo quanto do WhatsApp, vamos com as participações dos amigos repórteres falando também sobre educação. Começam hoje matrículas dos estudantes aprovados no SISU. A partir de hoje até a próxima terça-feira, dia 7, os estudantes que foram aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, podem fazer a matrícula na instituição de ensino superior. Para isso, devem antes verificar na instituição o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. E um lembrete, aqueles que não foram aprovados têm até o dia 10 de fevereiro para se inscrever na lista de espera. Podem participar tanto os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular, quanto aqueles selecionados na segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula. Mas a participação na lista de espera está restrita à primeira opção de vaga do candidato. O resultado da segunda chamada do SISU sai no dia 16. Outras informações no site sisu.mec.gov.br. Já os interessados no ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até hoje para fazer as inscrições. O resultado sai na próxima segunda-feira, dia 6. O ProUni concede bolsas integrais ou parciais em instituições particulares de ensino superior com base na nota do Enem. Saiba mais no site prouni.mec.gov.br. De Brasília, Priscila Mazenotti. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Estive em Buenos Aires, em breve você verá a nossa reportagem, já está disponível o vídeo da nossa ida até lá de ônibus, né, de São Paulo para a Argentina de ônibus, através da JBL, e andando lá pelas lindas avenidas e ruas. Não fui em todos os bairros, mas eu fui em bastante lugar conhecido, e pouco eu vi vandalismo. Eu acho que não vi vandalismo nenhum nos ônibus, eu não vi. Eu andei de ônibus lá, não vi o ônibus pichado, riscado, sabe? Eu não vi essas coisas. Talvez tenha, talvez na periferia de Buenos Aires tenha, talvez. Quem estiver me ouvindo na Argentina, se puder contar. Mas aqui no Brasil, vou te falar, hein? Vamos agora com informações direto do Rio de Janeiro, porque ações de vandalismo danificam os trens do Rio de Janeiro. Olha só, né? O camarada vai e detona todo o trem lá. Tá louco, né? Aqui em São Paulo também tem tanto carro novo na linha, não demora muito, você vai ver lá a janela, né? Toda riscada, banco, é uma judiação. O empresário investe, e não é a população de bem que faz isso, o trabalhador não faz isso, é vândalo mesmo, é bandidagem solta que acaba fazendo isso. Vamos às informações direto do Rio de Janeiro. O Rio teve mais de 400 casos de vandalismo contra trens no mês de janeiro desse ano. Segundo a Supervia, concessionária que administra o serviço de trens no estado, as ações incluem furtos de cabos, roubos de tomadas, danos contra portas, arremesso de pedras contra os para-brisas, destruição da sinalização das estações e até quebra de câmeras de segurança. Ainda segundo a concessionária, a maioria dos ataques são diretamente contra os trens. São mais de 300 casos de danos contra portas com objetos colocados de forma irregular para impedir o fechamento durante as viagens. Com informações da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli. Obrigado, Joana Moscatelli, direto do Rio de Janeiro. A qualquer momento ela pode voltar com outras informações. Um alô aqui para o motorista Samuel. É o Samuel, né? Que está ligado com a gente aqui. Ele está dizendo aqui, falei certo o nome aqui. Olá, estou ligado na rádio. Samuel de Garopaba. Eu vi um DD da JBL no restaurante Penha, em Santa Catarina. É verdade, muito bonito. Chama atenção, né? Aquele laço todo, os ônibus novinhos, né? Tem um ou outro que é o Buscar, que aliás é um modelo muito bonito, é uma pena que não temos mais a Buscar. Mas um dos modelos DDs que eu gostava é o último da Buscar aqui no Brasil. De vez em quando eu vejo alguns vídeos aí na internet da Buscar lá na Colômbia. Que inveja, hein? Que modelo lindo, né? Quanta qualidade, quanta coisa legal. Uma pena não termos aqui no Brasil. Certamente, se tivéssemos ainda, né, a fábrica da Buscar aqui no Brasil, com certeza o seu João estaria na frota também com o Buscar da JBL, né, rodando por aí. Certamente. O primeiro veículo zero da JBL foi um Buscar com aquela pintura tradicional. Muita empresa usou, saía de fábrica aquela pintura, não é? Eu tenho até hoje nas revistas de transporte antiga que vinha mais texto do que foto. Eu queria ver foto de ônibus e só tinha texto. Aí vinha foto preta e branca do ônibus, e uma das imagens é aquele ônibus do senhor João Batista Lisotti, que também usou aquela pintura lá. Outras empresas usaram também. O primeiro carro da JBL foi um Buscar. É uma pena que não temos mais a Buscar brasileira aqui. Faz falta, né? Ônibus. Rádio Ônibus. Principalmente para os trabalhadores, né? Pai de família que vivem, que aprenderam a fabricar ônibus, lidam com isso, aí ter a fábrica fechada está complicado. E o nosso início de ano não está muito favorável para as fabricantes de ônibus, né? É que está dizendo aí algumas reportagens que andei lendo, até no Diário do Transporte, que não está muito favorável para as fabricantes de ônibus. Precisa ter mais empresários querendo comprar ônibus, mais condições aí do governo para poder os empresários investirem. E tem que ter menos vandalismo, né? Porque senão você desiste de colocar carro novo na linha, né? Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Segunda música do programa, e a música de hoje está na nossa lista aqui, Mato Grosso e Matias, tributo a um caminhoneiro. Gente, deixa eu avisar antes de tocar a música, avisar que está começando a chover na nossa região aqui, e o detalhe é o seguinte, nós não temos no break ainda. Isso significa que quando chove, semáforo para de funcionar, e energia também. O radar não, o radar é uma coisa que é fora de série, a tecnologia do radar é impressionante, né? Ninguém conseguiu aplicar e desenvolver no semáforo nem na energia elétrica. Então está começando a chover. Se parar de falar aqui, se entrar a reprise, é por isso. É porque eu fiquei ou sem internet ou sem energia, que é bem mais provável. A internet até que melhorou. É uma pena que a tecnologia empregada aqui não é a mesma do radar. Se não, podia chover canivete que não tinha problema. A gente ia ficar firme e forte no ar aqui. Então vamos de música. Depois do recado, tributo ao caminhoneiro está na minha lista aqui. Muitos motoristas já pediram. Tá vendo? Tem mais música que fala do caminhão. E quem pediu é motorista de ônibus, hein? Motorista de mais que um já pediram. Tá faltando música que conta uma história que se passa num ônibus, né? E muitas histórias se passam no ônibus. Canta Mato Grosso e Matias. Tributo ao caminhoneiro, boa viagem para você. Pista molhada, você sabe, precisa redobrar a atenção e principalmente diminuir a velocidade. Eu era em busca do pão para sustentar o ser, tentando esconder a emoção no momento do adeus. E agora sozinho na estrada, imagens na noite calada, a pista, as curvas, os filhos e a mulher amada. No rádio a canção recordava-lhe um companheiro, falava da vida e o sonho de um caminhoneiro. Mais forte a lembrança de casa, de repente em plena lombada, dois homens armados, um tiro e uma vida acabada. Deus, este mundo é injusto, não, eu não posso aceitar. Deve haver outro mundo em outro lugar, cobiça e tanta maldade em vão. Matar um pai de família por um caminhão. Canção recordava-lhe um companheiro, falava da vida e o sonho de um caminhoneiro. Mais forte a lembrança de casa, de repente em plena lombada, dois homens armados, um tiro e uma vida acabada. Deus, este mundo é injusto. Não, eu não posso aceitar. Deve haver outro mundo em outro lugar, onde não haja cobiça e tanta maldade em vão. Matar um pai de família por um caminhão. Mato Grosso e Matias na Rádio Ônibus, nesta noite de sexta-feira, ao vivo com você. Participa com a gente aqui também, manda seu alô. Alô especial para o Eduardo Perruchoto com a família. Janina, Eduardo e Karen, ligadas na Rádio Ônibus, ligados na Rádio Ônibus. O Eduardo está, onde está o Eduardo? Vamos ouvir? Já mandou mensagem para nós. Por onde anda o Eduardo? Eduardo Perruchoto, direto da Argentina, para... Alô? Olá, buenas noches, amigo Enrique. Para vos y todos tus ouvintes. Y acá estamos con tu camiseta y en tu país, aquí en Torres, Santa Catarina, Brasil, amigo. Haciendo conocer a la gente Radio Ómnibus. Así que, hermano, todo muy lindo aquí. Como siempre, los hermanos brasileros brindando una muy buena recepción, siempre brindando todo, amigo. Espero se encuentren todos bien. Desde Torres Santa Catarina, Brasil, Eduardo, chau chau. Ô, Eduardo, bem que você podia ficar mais tempo, né? Seria bem legal, né? Mais tempo, porque por causa do meu trabalho não consigo sair daqui para ir aí em Torres. Eu passei por aí, né? É chão daqui, né? Eu passei por aí. E com certeza você conhece muito mais as praias aí de Santa Catarina do que eu, né? As belas praias de Santa Catarina. Curta a família, né? E a Karen, que tanto estava querendo ir para a praia, né? E agora está curtindo aí. Beijos para toda a família aí, curtindo. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no Brasil. Você que nos recebeu muito bem, você e Janina, lá em Buenos Aires, né? Éramos turistas todos nós. E agora você conhece muito bem também Santa Catarina, curtindo a praia aqui no nosso país. Seja bem-vindo, Eduardo Perruchoto, direto da Cenit Transporte, grupo do Flecha Bus, também com a Rádio Ônibus. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Vamos para o aplicativo, tem mensagem aí? Vamos abrir o aplicativo aqui para saber quem está mandando o seu alô. Claro, ele de todos os dias também com a gente, direto de São Gotardo, Minas Gerais. Alô! Boa noite, Henrique da Estrada. Eu vou de São Gotardo, tudo na paz, hein? Tudo na paz e bela entrevista que você fez com o empresário JBL. Um abraço para Denilson Aparecido de São Gotardo, Emerson de São Gotardo, para o Eduardo Perruchoto, para a Liane, para o Eduardo e para o Adriano Rosano. Parabéns pelo seu trabalho, o ônibus Santa Rita de Castro. Chegou ônibus novos lá, viu? Né, o bus. E todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Passa a Mariana Fagundes aí, ó. Tá ficando louco aí pra nós. Incentiva essa menina. Tchau, tchau. Esse é o Wander das Minas Gerais, hein? Obrigado, Wander, pela participação aqui. Seja muito bem-vindo sempre, né? E divulgando a rádio aí cada vez mais na sua região. Obrigado aí e compartilha a entrevista lá. É importante para outros amigos acompanhar um pouquinho como é que foi a nossa trajetória até a Argentina através da JBL. E agora nós vamos do quê? Tem mais participação aqui. Vamos lá para mais mensagens. Já já tem Márcia Pontes, direto de Santa Catarina. Por onde anda o Eduardo Perruchoto? Com a família, curtindo. Curta bastante com a família. E a nossa amiga Márcia Pontes, que participa com a gente aqui sempre, e estamos aprendendo muito com ela, ela é finalista do Prêmio Inovação do Detran de Goiás. E nós vamos conhecer um pouco mais o seu trabalho num bate-papo com ela daqui a pouco, não é gravado, é ao vivo, direto com ela, Márcia Pontes, direto de Santa Catarina. Vamos para mais WhatsApp, 16991821468, alô. Boa noite, Carlos Henrique, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo Caminhoneiro aqui dos Correios, passando aí para desejar aí um ótimo final de semana a todos e a todos os familiares. Para quem está no trecho e na rodagem aí, dirijam com cuidado, cautela sempre, ainda mais à noite, né, que é tenso. Desejo a todos vocês aí uma boa viagem. A você, Carlos Henrique, uma ótima e brilhante programação, né? Conte sempre conosco aí para estar fortalecendo a rádio. E um abraço aí, em especial aí para Lula Bus, Eliane Mundo Truck, a você também, Carlos Henrique, Eduardo Perro Schult, Félix Júnior e a todos os outros ouvintes aí que participam e colaboram com a rádio. Aquele abraço a todos aí, fiquem todos com Deus e até mais. Valeu, obrigado Eduardo pela participação aqui, uma honra ter sempre aqui os profissionais de outros modais também, como do caminhão, que acompanham o nosso trabalho e torcem pelo nosso crescimento. Ainda em fase de crescimento, é a startup Rádio Ônibus, que conta com você também. A Marco Polo acabou de vender novos ônibus para Brasil Sul, Garcia, né? Alguns deles nós já vimos até lá no Pacaembu, mas já tem novos ônibus aí no grupo Garcia, né? Rodando no Paraná, São Paulo, Paraná e outros estados também, outras cidades. E são novos ônibus aí para a garagem, né, para acrescentar no trabalho da Garcia, que é um novo grupo agora, a gente já sabe, Brasil Sul e também Viação Garcia com novos veículos Marco Polo. Esta é a radioonibus.com.br. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que é uma iniciativa muito legal. Parabenizo vocês por essa iniciativa. E, pô, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. Oferecimento também de JP Afiações Profissional na Rua Manuel Borba 130 em Santo Amaro. Amanhã é sábado e sábado ele atende também. Então aquela faca de final de semana, do churrasco que está passando vergonha, leva lá, leva no JP, não joga fora não, hein? Alicate de cutícula, que mais? Tesouras, faquinhas, facões, o Eduardo sabe de cor, todo o texto que eu falo aqui. E você pode levar lá na Rua Manuel Borba 130 em Santo Amaro. E é legal que o JP é um incentivador do nosso trabalho aqui há bastante tempo, está na torcida também, na esperança da gente ganhar, da gente conseguir o nosso ônibus, né? O nosso micro-ônibus será o nosso estúdio. E nesse estúdio levaremos a informação, também o conteúdo de educação de trânsito. Imagina um micro-ônibus parado na praça da sua cidade, na frente da garagem da sua empresa, levar a educação de trânsito, acolher os líderes de comunidade, porque cada cidade tem o seu jeito de trânsito, tem a forma, né, a sua cultura local precisa ser também compreendida. Não adianta eu falar para uma criança andar na calçada se o bairro dela nem calçada tem. Não é? Atravessar na faixa de pedestre se o bairro dela não tem faixa. Falar para passar na passarela, se nem ela nem sabe o que é isso, porque não tem no bairro dela ou na cidade dela. Então a gente quer entender cada local através do nosso micro-ônibus, porque o micro é mais fácil a manutenção, é menor para poder estar nesses lugares, e nós vamos transmitir lá dentro do micro-ônibus a programação de rádio e vídeo também, acolhendo os líderes, levando especialistas do assunto para falar com a comunidade, tirar dúvidas sobre o Código de Trânsito Brasileiro, a CNH, a pontuação, e tem muita gente com uma porção de dúvida e não sabe para quem perguntar. Não é? Não basta só ir no Google, né? Precisa conversar com alguém de fato, porque cada caso é um caso. Então, esse trabalho é importante, estamos na luta para ter o nosso micro-ônibus, estúdio móvel da Rádio Ônibus, seguindo até a sua cidade, até o seu bairro, com toda a nossa programação também acolhendo você. Estamos na luta para conseguir. E amigo empresário que estiver ouvindo, você só tem a ganhar participando do nosso projeto aqui, porque trata-se de um ônibus, é visibilidade completa. Não é algo que ninguém vai ver, né? Não é algo só na internet. Além de ganhar o mundo pela internet, tem o visual. O pessoal vai vendo o ônibus chegando na praça, né? Vai vendo chegando aí no supermercado, talvez, né? Nos estacionamentos, nos eventos. Tem muita gente verá o micro-ônibus da Rádio Ônibus. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Quem falou do nosso trabalho também foi o secretário de transporte da cidade de São Paulo, o senhor Sérgio Aveleda. Senhor Sérgio, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Muito bem-vindo, é isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira. Em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9 milhões e meio de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo. Muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas. E você, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, valorizando os profissionais e todos os profissionais do setor, desde o empresário, fabricante, revendedor de ônibus, que mais? Aquele que faz as viagens de romaria... Todo mundo que trabalha nesse setor aqui, fiscal, vendedor de passagem. Quem falou do nosso trabalho também foi a Solange Fusco. Embora ela trabalhe na área do caminhão, lá na Volvo, ela também sabe da importância de ter uma emissora que valoriza os profissionais do setor de transporte de passageiros, o ônibus. Solange, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho que toda a comunicação, seja rádio, TV, internet, os blogueiros, eu acho que toda a informação é extremamente importante. E esse é um setor fundamental. O Brasil é um país totalmente de transporte terrestre, de transporte de carga, de passageiros. Então, todas as iniciativas de comentar sobre o setor, de discutir a importância do setor e educar as pessoas é muito bem-vindo. Então, parabéns para vocês estarem trabalhando também com a educação aí dos nossos passageiros e dos motoristas. Quem falou da Rádio Ônibus também, Paulo Lani, diretor de produtos da Thermo King, fabricante de ar-condicionado também de ônibus. Sr. Paulo Lani, o que o senhor acha de uma rádio que fala de ônibus? Eu acho excelente, porque é uma oportunidade da gente expor, treinar, capacitar e conscientizar as pessoas da importância desse segmento. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Firmino Kozak, representante da Comil no estado de São Paulo, deixou o seu recado. Firmino, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete a tete, hoje a coisa está mais. E a Rádio Ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Por quê? Porque o segmento é muito grande. Você vê qualquer coisa, uma cidade cresce com transporte coletivo, com ônibus. Você vai contar uma história bonita na sua vida, você passou dentro de um ônibus. Você depende para trabalhar, para passear, para conhecer, para namorar. Enfim, para tudo que você imaginar nesse país, você depende de ônibus. E vocês estão chegando numa hora muito certa, uma hora muito boa. Parabéns, viu, Carlos, obrigado, pela iniciativa. Conte com a gente aí. A formação dos futuros condutores do Brasil pode contar com novos métodos a partir desse ano. A mudança é muito importante e direto de Santa Catarina nós temos a honra de receber aqui ao vivo, ela que participa gentilmente com a gente através do WhatsApp aqui com suas observações importantes, aprendizados. Eu tenho a honra de receber na Rádio Ônibus agora Márcia Pontes, direto de Santa Catarina. Ela que é finalista do Prêmio Inovação do Detran de Goiás. Vamos fazendo a conexão com ela aqui, se a nossa internet deixar e se a chuva nos permitir também, já que chove aqui onde a gente está... o nosso estúdio. E quando chove, a energia para, a internet também. E então, se sair do ar é por esse motivo. Vamos tentar falar com a Márcia. Alô, Márcia, já está ouvindo? Não, ainda não. Estamos tentando a conexão com ela aqui, ao vivo, nesse exato momento. Ainda não consegui. Márcia, está me ouvindo? Nada da Márcia ainda. Vamos tentar a conexão com ela. Vamos refazer a conexão aí. Alô, Márcia. Não, vamos lá, caiu. Vamos tentar de novo nesse tal do Skype aqui. E eu gostava muito mais do Skype quando não era da Microsoft. Agora ficou mais enjoado, mais chatinho. Antes era tudo mais simples, né? Funcionava melhor do que agora. Tá tocando, tá chamando. Vamos falar com a Márcia Pontes, direto de Santa Catarina. Por onde anda o nosso amigo motorista, o melhor motorista da Argentina, é o Eduardo Perruchot. Tá por lá, em Torres, Santa Catarina. Alô, Márcia! Tá me ouvindo? Eu não te ouço. Você me ouve, mas eu não estou te vendo até. Mas não te ouço. Olha direitinho na sua conexão aí se seu áudio está funcionando. Porque aqui o nosso áudio está. Vai verificando aí. Eu não te ouço, mas te vejo. A sua voz não chega, Márcia. Eu estou vendo você aqui. Vamos tentar de novo aí, restabelecer o contato com ela. Verificando a conexão aí, porque estou vendo você, mas você, não, você deve me ouvir, mas eu não te ouço. Viu, Márcia? Vamos tentar ver se o problema é aqui ou se é lá. Já a gente volta. Enquanto isso, nós vamos de música aqui na nossa programação. Enquanto você vai participando aqui também com a gente, mandando o seu alô, seu recado. A Rejane, que trabalha também na VB Transportes, está dizendo assim: Henrique, manda uma música, a música da Mariana Fagundes, Só Você Não Vê, e oferece para o Luiz Lula Bus. A música Só Você Não Vê. Então vamos lá. É a segunda música da Mariana hoje, hein? A Mariana tá com bônus aqui na Rádio Ônibus, hein? Só tá faltando a música. Enquanto a Márcia vai verificando as configurações do Skype, eu vou verificando a minha também. Vamos de música Só Você Não Vê. Música pedida pela agenciadora que vende passagens lá em Campinas pela VB Transportes. Oferecimento para o Lula Bus. Só você não vê, sinto sua falta, eu chamo você. Sofro todo dia, cada dia mais, e vem na lembrança o bem que me faz. Eu sinto seu cheiro quando vem pra respirar. Só pra ver você me amar. Sem você aqui por perto, minha vida vira um deserto. Você é tudo o que eu quero. Sofro tanto só de imaginar. Ai meu Deus, me dói só de você. Mariana Fagundes. Essa música é interessante porque toda vez que eu estou tocando o CD, quando eu toco a música, eu fico esperando ela chorar. Quem já viu o vídeo sabe o que eu estou falando, né? A Mariana cantou ao vivo, uma gravação ao vivo, né? Está no YouTube aí também. E ela acaba chorando numa parte da música. Então faz falta quando não tem. E quando eu toco do CD, fico sentindo falta. É emocionante, né? Tem um trecho da música, ela até desafina, mas desafina com classe, com qualidade, porque acaba chorando durante a música. É interessante. Participa com a gente aqui também, 16 99182-1468. Estamos tentando a conexão com a Márcia. Eu vi, ela me ouviu, mas eu não a ouvi. É, tem que ter comunicação plena aí, um ouviu o outro. Vamos para o WhatsApp, tem mensagem chegando aqui de amigos que a gente encontrou lá no Pacaembu, hein? Em São Paulo, rodeado de ônibus. Alô? Olá, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus, aqui quem tá falando é o Rafael, né? Do grupo da Preservação da Itapemirim. Tem o meu canal no YouTube, sou fã da Rádio Ônibus, estamos assistindo. Quero mandar um alô pra galera, pelo meu pai que tá no trecho agora, e a todos os motoristas do Brasil. Obrigado a todos. Sou fã da Rádio Ônibus. Valeu, Rafael. Obrigado pela sua participação. Rafael, só esqueceu de falar o nome do seu pai, né? Você manda um alô pra ele, fala que ele tá no trecho, tá trabalhando, mas você não fala o nome do pai e nem da empresa que trabalha? Tem que falar, né, Rafael? Não pode esquecer não, hein? Parabéns pelo canal aí que tá começando. É assim que começa, né? E sempre buscando coisas sérias pra colocar lá no canal, tá bom? Parabéns aí. Ônibus. Rádio Ônibus. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Notícia triste da Gontijo, né, que demitiu 700 profissionais, 700 rodoviários, novatos contratados em novembro. E a surpresa, né, foram mandados embora. A empresa que usou quando precisou e depois, infelizmente, acaba sendo o mercado, né? Porque se você não tem mais passagem, não tem mais cliente, como é que você vai fazer, não é? A situação do brasileiro que precisa melhorar, em geral, para que tenha mais viagens. E não sei não como é que vai ser ao longo desse ano. 700 rodoviários, infelizmente, triste mesmo a notícia, estão desempregados. Então, chamada de atenção para quem está na empresa e está reclamando. Reclama do chefe, reclama do gerente, reclama da situação. É claro que não é para ficar, né, submetendo a qualquer coisa também não, não é isso. Mas precisa valorizar a sua profissão onde você está aí, porque antes de sair de onde você está e às vezes está reclamando, não gosta, arruma outro primeiro, hein? Não vai saindo não, não pede as contas não, arruma um primeiro e depois aí sim, né, chega lá e fala, estou indo embora, vou para algo melhor, se Deus quiser. Mas antes, não sai não. Segura as pontas aí. Esta é a radioonibus.com.br. 16 99182-1468 é o WhatsApp, ou diretamente do aplicativo você pode participar. Um alô aqui para Alemanha. Tem gente acompanhando. Tem um, eu acho que como é que ele chama? Eu não me lembro mais o nome dele aqui, mas de vez em quando eu vejo algumas postagens que ele me manda aqui. É um rapaz lá da Europa que acompanha a Rádio Ônibus e também tem um caminhoneiro que acompanha na Alemanha a nossa programação. Ele é conhecido como Cabeludo, não é? Cabeludo, se eu não me engano, é um brasileiro que mora lá na Alemanha, trabalha com um caminhão ligado na Rádio Ônibus. Se eu não me engano, é ele que está acompanhando a gente aqui. Maringá, acompanhando a Rádio Ônibus. Blumenau, Santa Catarina, Santos, Vila Velha, Espírito Santo, Paraná, muita gente, algumas outras cidades do Paraná. Que mais? Pessoal da Translitoral, abraço também, hein? Osasco, na Grande São Paulo. que é só chover, o bairro do Roxidália lá fica debaixo d'água também, né? É aí o transporte só de barco mesmo. E tá chovendo em São Paulo. Se a gente sair do ar, é por conta da chuva, que não usa, que não perdoa o semáforo, nem energia e nem a internet. Mas o radar funciona a todo vapor lá, hein? Pode cair chuva que for, que o radar está funcionando. Vamos para mais participações. Alô? Boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite à Rádio Onde. Aos ouvintes. É muito legal a matéria do Henrique lá no YouTube, da JBL Turismo. Interessante que Engole ressaltou na rádio aí nesse momento que é muito desorganizado, muita sujeira para ser uma rodoviária internacional. E parabéns pela matéria, Henrique. Show de bola, gostei, viu? Abraço. Ele não falou o nome dele, falou? É o Mike Jonathan, não falou a cidade, viu, Mike? Fala sempre o nome e a cidade, se puder, obrigado aí pelo carinho, pelo elogio. Conto com você na divulgação do vídeo lá também, na nossa experiência de viagem até a Argentina de ônibus. E realmente, a rodoviária lá da Argentina, eu fiquei decepcionado, muita bagunça, muita sujeira, muita desordem. E depois eu vou mostrar mais detalhes, mais vídeos que eu gravei dentro da rodoviária de Retiro. Você vai ver como que é a rodoviária internacional lá, como é que recebem os passageiros. Infelizmente, não é da forma que eu fui recebido lá pela família do Eduardo e por outros argentinos que a gente acabou conhecendo, também no setor de transporte, lá nas lindas avenidas de Buenos Aires. Assim, eu fui muito bem recebido também pela Fernanda, né, a jovem Fernanda lá da agência 100% Argentina, que nos recebeu também de uma maneira incrível. Até o tango eu dancei lá, viu, Maico? Mike, até o tango eu dancei na Argentina. Radioonibus.com.br. Já tem mais participações. Vamos tentar de novo a conexão com a Márcia? Vamos tentar, Márcia, agora? Será que a gente consegue? Vamos tentar ver aqui. O meu áudio está no ar aqui, né? Tanto que é o mesmo computador aqui que a gente coloca a programação, música, as mensagens, a gente consegue colocar. Alô, Márcia, tá me ouvindo? Ela me ouve, mas eu não ouço a Márcia. O que acontece, Márcia? Meu Deus do céu, vamos nas configurações aqui, nas ferramentas, as opções do Skype. O Skype era tudo mais fácil antes, né? Na configuração de áudio aqui. Vamos testar o nosso áudio, né? Para ver o que está acontecendo. Vamos mudar aqui a nossa entrada de áudio para ver se a gente consegue ouvir a Márcia, né? Fala de novo aí, Márcia. Oi, me ouve agora? Agora sim. Eu cliquei de tudo aqui, faltou o último que eu pensei, isso não deve ser. Aí cliquei e deu certo, tá vendo como é as coisas, né? A tecnologia. Seja tem bem... um ditado chinês que diz que a última chave do molho é que abre a porta. E às vezes para encontrar essa última chave, né? Dependendo do sufoco que você está passando, ainda bem que eu consegui. Seja bem-vindo ao vivo, a gente te recebe sempre aqui nas gravações, um ensinamento muito legal, a gente está aprendendo muito contigo. E você tem falado aqui não só para o Brasil, até de forma internacionalmente, chegando em outros países. Você que já é muito, muito conhecida, então é uma honra para nós. Seja bem-vinda ao vivo na Rádio Ônibus nesse exato momento. Muito obrigada, meu amigo. Você é um querido, um profissional de nossa altíssima competência. E deixar aqui um salve, um abraço muito fraterno e carinhoso para os nossos ouvintes, passageiros, motoristas de ônibus, os nossos profissionais de trânsito, enfim, estejam onde estiver ouvindo a Rádio Ônibus, vai aqui o meu abraço para você. E nós temos um amigo ouvinte internacional, já é representante oficial da Rádio Ônibus lá na Argentina, que ele vem passear com a família e está no Brasil, está aí no seu estado, em Santa Catarina, está nas praias de Torres, nas lindas praias de Torres, te ouvindo agora, viu? Olha, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso estado de Santa Catarina, bem-vindo ao sul, né, aos estados do sul, o sul te abraça. Aliás, os argentinos gostam bastante das praias aí de Santa Catarina, viu, muitos eu encontrei na viagem vindo curtir as férias porque a praia lá é gelada, aí não dá, né? Aqui a gente tá com a água um pouco mais quente, umas correntes quentes, trouxeram algumas águas vivas aí, mas não tem problema, essa aqui é uma maravilha o ano inteiro. Está ficando quente também, minha amiga Márcia, o concurso que você está participando, não sei se é concurso, né, que fala, é você como finalista,

ocorrência grave MG-435 sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Vamos para o WhatsApp da Rádio Ônibus, 16 99182-1468. Alô. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera. Quero agradecer a minha esposa pela música aí, é dedicatória. E desejar uma boa noite para todo mundo. E agora a gente está saindo aqui no indo para Hortolândia com o sistema de som no carro lá via Bluetooth. Claro que eu vim na Rádio Ônibus. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e tudo de bom aí. Fui. Boa viagem, meu amigo. Muita atenção aí, o casal, o Lula e Rejane, direto de Campinas, indo para Hortolândia, interior paulista. Onde você está, participa com a gente, deixe o seu alô também, seu recado. Se quiser pedir música, aproveita também, peça, faz um oferecimento musical para quem você ama e para quem você ainda não ama nessa sexta-feira. Aproveita. Durante a reprise você pode participar com a gente. Ficou com vontade de participar, mandar mensagem. Não vai entrar na hora, mas vai entrar no próximo programa. Pode, mesmo durante a reprise, mandar sua mensagem de áudio para nós. Mande também. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 99996-4779 ou DDD 66 3515-2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Vamos de mais mensagem, agora é a vez do aplicativo, tem gente que mandou mensagem aqui, é o Gerson. Alô? Alô, amigos da Rádio Ônibus, aqui quem fala é o Gerson, busólogo de Diadema. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês, um abraço aí também para o meu amigo instrutor Carlos Rabelo Costa, a galera da Benfica, a galera da Firenze, e a todos que fazem o fretamento aí de São Paulo. Um grande abraço, Rádio Ônibus é número 1 do mundo. Alô, Gerson, obrigado aí pela participação. Gerson foi quem eu conheci lá no Pacaembu também, fizemos entrevista com ele. O objetivo dele está estudando, logo logo vai tirar habilitação, entrar em empresa de ônibus. Já está convicto disso, está querendo e precisa aprender o certo. Então ouvir a Márcia, como nós ouvimos agora, Gerson, é muito importante para fazer a diferença. Ser um motorista, quando você for trabalhar numa empresa de ônibus, que faça a diferença na segurança, ainda mais transportando vidas, né? Passageiros. Seja bem-vindo, Gerson. Obrigado aí pela audiência. Conto com você na divulgação. Vamos de música nas minhas listas musicais que eu recebo aqui dos motoristas. Tem Renato Teixeira, Agulha no Palheiro. No fundo dos olhos, que a gente não vale nada, e a cada nó da madeira somos nós a coisa imprópria. Conforme-se, companheiro, agarre-se ao seu dinheiro. Na construção dessa vida é ele o nosso pedreiro. Eu tenho cantado muito por esse Brasil inteiro, que mais parece uma pena esquecida no tinteiro. Tenho cantado muito, feito agulha no palheiro. Eu tenho cantado muito, feito agulha no palheiro. Nos versos só nos permitem a aridez das pedreiras, e a língua se cala mansa com medo das boladeiras. O remo derrapa na água, não há vento pras bandeiras. Os olhos pousam nos colos, tristeza de bordadeiras. Eu tenho cantado muito por esse Brasil inteiro, que mais parece uma pena esquecida no tinteiro. Eu tenho cantado muito, feito agulha no palheiro. Eu tenho cantado muito, feito agulha no palheiro. E quando for hoje à noite, pergunte ao seu travesseiro o quanto pesa a cabeça em quilos de desespero. Não tenho nada com isso, até nem cheguei primeiro. Apenas toco a viola, feito qualquer brasileiro. Eu tenho cantado muito por esse Brasil inteiro, e mais parece uma pena esquecida no tinteiro. Eu tenho cantado muito, feito agulha no palheiro. Eu tenho cantado muito, feito agulha no palheiro. Eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Daqui a pouco tem também o instrutor Carlos Rabelo participando com a gente. E ainda hoje, Márcia Ponte. Aliás, Mércia. Confundindo a. As mulheres aqui. É a Mércia, a Márcia já participou. A Mércia falando das multas em São Paulo. Para onde vão? Para onde vão as multas? Aliás, o valor recebido, né? Para onde vai o valor recebido das multas? Não deveria ir, por exemplo, para a educação de trânsito, né? Acho que deveria. Vamos conhecer um pouquinho dessa realidade daqui a pouquinho. Agora tem participação através do WhatsApp. E o Carlos Rabelo ainda hoje também. Boa noite, meu amigo Henrique Estrada. Tudo bom com você? Tudo. Opa, tranquilo? Como é que bem. Foi a semana? Maravilhosa. Tudo bem, graças a Deus para vocês, né? E boa noite, meus amigos ouvintes da Rádio Ônibus. Como é que foi a semana de vocês? Como é que foi a semana pós-BBF? Bom, amigos, eu vim aqui agradecer hoje, que é a sexta-feira, né? O horário na rádio é um pouco mais tarde. Acho que abrange um pouco mais de gente para a gente poder aqui vir agradecer. Eu quero agradecer a todos que vieram à Bus Brasil Fest nesse domingo, no dia 29. Posso agradecer de antemão pelo sucesso que teve. Se não fosse vocês, não seria esse sucesso que aconteceu. E então, galera, muito obrigado de coração a todos que vieram prestigiar a Bus Brasil Fest. Ao Henrique, que deu super apoio a gente. Meu, foi fantástico. Fantástico mesmo, sem palavras do que aconteceu nesse domingo. Foi além do que a gente esperava. Um público estimado acima de 8 mil pessoas, a CT fala em um número superior a isso, bem mais que isso. E eu só posso agradecer a todos vocês que vieram prestigiar, que compartilharam os nossos vídeos, os banners, que vieram ver a evolução do transporte urbano e rodoviário. E, gente, muito obrigado. Já estamos correndo com a 11ª BBF. Provavelmente vai ser em outubro, tá ok? E nós, do Defesa do Trólebus, né, juntamente com o Marcos Galese, que é o presidente, nós em abril já estamos correndo atrás de um evento pequeno. Não vai ser tão grande quanto a BBF, mas vai ser uma coisa pequena para a gente comemorar o dia do Trolleybus, que foi no dia 22 de abril. A gente está vendo direitinho, não sabe se vai ser uma exposição, se vai ser um passeio para a população. Então, assim que eu tiver tudo definido, eu já tenho a data, dia 22 de abril, então quando eu tiver tudo definido, eu venho aqui passar para vocês se é uma exposição pequena ou se é um passeio. Mas, galera, muito obrigado por virem prestigiar a Bus Brasil Fest. Muito obrigado. Em nome do Portal do Ônibus, eu agradeço o Gilversi, que é o responsável pelo portal. Ajudou a gente nessa empreitada. O nome Bus Brasil, a ideia é dele. E, lógico, a defesa do Trolleybus, que ajudou a organizar e tirar esse sonho do papel. Agradecer também ao Marcos Galese por esse empenho que nós tivemos aí. E os nossos apoiadores que a gente teve aí. Tá ok, galera? Mais uma vez, muito obrigado mesmo e até a próxima Bus Brasil Fest, galera. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Obrigado, Fábio, pela participação e os comentários do evento, que a gente teve a oportunidade de encontrar vários amigos por lá também, antigos e os novos amigos, aqueles que eram só virtuais, agora são amigos reais também. Isso é muito bom, né? Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Daqui a pouco também tem Rodolfo Risotto e o tema de hoje é interessante. Não adianta corrigir os erros depois que as mortes acontecem. Muito, muito legal mesmo. Vai de encontro com tudo que a gente falou agora há pouco, conversando com a Márcia, aprendendo mais um pouco com ela. E vamos aprender também agora, daqui a pouquinho, com Rodolfo Risotto. O tema é não adianta corrigir os erros depois que as mortes acontecem. Na minha lista musical também tem Paula Fernandes. Bom, tô pedindo para eu escolher uma. E agora, hein? Eu vou tocar uma aqui que acho que foi a primeira música que eu prestei mais atenção na Paula Fernandes, que foi a música Eu Sem Você. Tomara que você goste. Quem pediu aqui, os motoristas que já pediram. Tem Paula Fernandes na nossa programação aqui. Boa viagem para você. Coloca cinto de segurança em ônibus também, dirigindo com muita atenção e sabendo que tá transportando vidas, não é? Ainda mais se a pista estiver molhada, redobrando a atenção e diminua a velocidade também. Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem caça, sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou uma incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você. Eu tô carente desse tempo. Desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato, desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol. Tô tão carente, feito prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem caçar. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade, sou incapacidade de viver. Da voz dela, a nossa Paula Fernandes, que recentemente adquiriu o caminhão da Mercedes-Benz e também um ônibus lindo, lindo, lindo, Marco Polo Mercedes-Benz também. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência tem Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem, com mais um tema muito importante aqui: não adianta corrigir os erros depois que as mortes acontecem. Já já, depois do intervalo, não sai daí, a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Para você que está conectado, divulgue entre os amigos, os colegas. Se eu não falei seu nome ainda, aguenta aí que eu já falo, mas eu prefiro que você mesmo se identifique. Manda uma mensagem aqui para nós. Deixa eu aproveitar e falar do Bruno Lisboa Borges, que está ligado no interior do Rio de Janeiro. Miguel Pereira acompanhando. Quem mais que eu tenho que falar aqui? O alô para Luiz Almeida, da F5. Edson Campos também está ligadinho com a gente. Tem mais gente aqui curtindo, acompanhando a programação, dizendo que está ouvindo. Cadê o outro jovem que eu vi aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Muda rápido, né? Facebook aqui, você perde até você achar, se não vai compartilhando, fica complicado. Não estou encontrando aqui. É o Robson, né? O Robson também está ligado com a gente, escreveu agora há pouco aí. Está ligadinho ouvindo a Rádio Ônibus, onde quer que você esteja. Se puder, manda mensagem de áudio para nós. 16 991 82 14 68, ou diretamente do aplicativo, deixa sua mensagem. Um alô para o John Busólogo, tá ligado com a gente. O Júlio Pinheiro, também ligadinho na Rádio Ônibus nesse exato momento. Um alô para o Edson Marçom, motorista da Pássaro Marrom, também sempre acompanhando a programação. Um alô para o Rodrigo Galo, que mais? O outro Edson aqui de São Paulo. Para o Ronaldo Nascimento, que está trabalhando com o rodoviário de novo. Alô, Ronaldo, para cima e para baixo, né? O Ronaldo, que já trabalhou também até junto com o nosso Datena, que é o nosso amigo motorista Jurandir. O Carlos Rabelo ficou impressionado com o Datena, não é? Eu estava do lado dele, não sabia que era o Datena do lado dele. O nosso Datena, né? Não o da Bandeirantes lá. O nosso Datena aqui, o Jurandir, é o motorista que imita o Datena, a melhor imitação do Brasil, né? Depois do intervalo tem Rodolfo Risotto, não sai daí. Ônibus. Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Rodolfo Risotto na Rádio Ônibus, o tema não adianta corrigir os erros depois que as mortes acontecem. E agora o comentário de Rodolfo Risotto do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Não adianta corrigir os erros depois que as mortes acontecem. Os prefeitos das duas cidades mais importantes do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, iniciaram o ano com medidas polêmicas que podem custar vidas no trânsito e cobrar um preço político muito alto. No Rio de Janeiro, o prefeito assumiu dia 1º e determinou que não seria mais permitido a concessionária de rodovia Linha Amarela cobrar pedágio de motocicleta numa via expressa que liga a zona norte da cidade à zona oeste. Essa medida estimula o uso de motocicletas num trecho de limite de velocidade de 100 km/h com vários túneis. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias divulgou um comunicado em que diz que um acréscimo de 1% no número de motos no fluxo da via representa um aumento de 9% do número de acidentes. Dados divulgados pela Lança, que é a concessionária que administra a Linha Amarela, mostram que na primeira semana de janeiro de 2017 foram registrados 7 acidentes com vítimas envolvendo motos contra 1 no mesmo período do ano anterior. O fluxo de motos já aumentou 12,6% este ano de 2017. Na Linha Amarela, o fluxo de motos representa 5% de todo o tráfego. Em 2016, nada menos que 26% dos acidentes envolveram motos, 42% dos feridos estavam nesses veículos e 63% dos mortos eram motociclistas. A seguradora líder, que administra o DPVAT, há anos alerta sobre o dramático índice de acidentes de moto no país. Apesar das motocicletas não representarem nem 30% da frota nacional, graças aos acidentes, consomem mais de 70% das indenizações pagas por invalidez permanente. Portanto, a medida do prefeito, que pode até ajudar a população mais carente que usa motocicleta, cobrará seu preço em aumento de mortos e feridos. Já em São Paulo, foi promessa de campanha do novo prefeito e de alguns outros candidatos aumentar a velocidade nas marginais da cidade, que tem muito tráfego, contrariando a redução feita pelo anterior, que reduziu os acidentes, as mortos e feridos nessas vias, que são praticamente rodovias, com tráfego intenso de caminhões que passam por ali para acessar as estradas que saem da capital paulista. Por obra do destino, poucas horas depois de autorizado o aumento do limite de velocidade, ocorreu um acidente envolvendo o carro da companhia de tráfego da Prefeitura de São Paulo. Pode ser até que ambos os prefeitos tenham razão, o do Rio de Janeiro ao não permitir a cobrança de pedágio de motocicletas e o de São Paulo ao retomar limite de velocidades que existiam no passado. Mas o fato é que medidas que envolvam a segurança do trânsito têm que ser muito bem estudadas. Afinal, quando der errado, não basta voltar atrás, porque as vidas perdidas não retorno mais. Muito bom, hein? Direto ao assunto, Rodolfo Izzuto, como a gente vai aprendendo. É importante pesquisar antes, não é? Estudar antes, realmente. Eu não gosto muito dessa situação quando fica mudando toda hora, né? Você estava, né, o policial estava começando a aprender a lidar com as marginais, naquela velocidade que muita gente reclamou, eu reclamei, mas a gente estava começando a aprender, aí já vem outro e muda tudo. Isso é muito ruim. É muito ruim, né? A gente acaba não aprendendo nada. Depois, se precisar mudar de novo, como é que fica a situação, né? Participe da sua opinião também. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Alô, Robson, obrigado pela sua audiência. Tá pedindo música do Michael Jackson. Tava pensando nele agora, mas não vinha a música. Aí você já tá pedindo, então vamos lá, vamos aproveitar o seu pedido. Você não tá oferecendo para ninguém aqui, mas eu ofereço para você. Obrigado, Robson. Não sei qual que é a sua cidade. Eu acho que você é de São Paulo. Não mostro o DDD aqui, não apareceu. Mas depois mostra, depois escreva para mim aí qual que é a sua cidade. Michael Jackson na Rádio Ônibus, é sempre muito bom, né, ouvir o Michael Jackson. Vamos lá? Ele tá pedindo aqui Thriller. É isso? Aumenta o volume aí, vamos de música então, atendendo ao pedido do Robson, que eu não sei de onde é. Eu desconfio que seja de São Paulo. Vamos lá ouvir o Michael Jackson? Rádio Ônibus também toca música enquanto você viaja. Bom passeio para você, bom retorno à garagem. Onde quer que você esteja, com fone de ouvido ou não, ouvindo aí através do Bluetooth também, como faz o Lula, a Rejane. Vamos de música na programação 24 horas no ar, a sua verdadeira companhia, a rádio que leva informação do mundo do transporte de passageiros. Depois da música tem Carlos Rabelo. música na programação da Rádio Ônibus também nesta noite. Atenção às reprises, amanhã tem reprise também, mas é o primeiro horário, a meia-noite 30, não é? Meia-noite 30 tem a reprise, para quem pode ouvir mais tarde, tem a reprise. Depois às 11 da manhã de sábado, depois às 15 horas e às 20 horas a reprise. Eu volto ao vivo na próxima terça, sempre de terça a sexta. Como as fotos do Cláudio tornam o lugar muito mais bonito, não é? O Cláudio é de Embu das Artes e o Cláudio está dominando essa arte da fotografia. Fotografa os ônibus antigos, que é a sua preferência, mas os novos também, esteve também lá no Pacaembu. E o Cláudio consegue deixar o lugar muito mais bonito do que realmente ele é. Estou falando porque eu conheço. Rodoviária de Embu das Artes, saída do ônibus, o amarelo, o Caiçara, saindo da rodoviária. Procura aí, Cláudio Soares Martins, fotografia bonita, Cacabus também, como ele é conhecido. Tá saindo o ônibus, não dá para ver no letreiro aqui para onde tá indo, né? Saindo da rodoviária de Embu das Artes e a foto deixa o local mais bonito do que é. Falou aqui também para o Eduardo Oliveira, parceiro também aqui da Rádio Ônibus. Ele é da minha querida cidade aqui de Taboão da Serra, né? É, aqui na Grande São Paulo, ligadinho com a gente, o Eduardo. Nosso transporte aqui da cidade precisa melhorar, né, Eduardo? E muito, né? Somente os jornais que falem aqui na região as notícias do transporte. Tá faltando, né? Jornal que não seja vendido às prefeituras, que fale um pouco da verdade, o que a população precisa realmente. Isso tá faltando. Então, é legal quando de vez em quando aparecem umas fotos dos amigos que moram na região, fotografando os veículos aqui da nossa cidade, Itapsirica, Embu, né? Taboão da Serra, São Lourenço também, hein? É legal quando aparecem essas fotos e alguém comentando um pouco do transporte, porque são raras as notícias que circulam aqui nos principais veículos de comunicação da região, que infelizmente não falam o que deveriam falar, né? Só mais fazem propaganda do que qualquer outra coisa, isso é uma pena, né? radioonibus.com.br. Carlos Rabelo aqui na nossa programação também, instrutor e gestor de frota. Alô! Olá, ouvintes da Rádio Ônibus, Carlos Rabelo, instrutor e gestor de frota. Hoje, minha dica, Henrique, vai aí para todos os ouvintes aí, com uma dúvida aí que um monte de gente tem. Eu vivo aí pegando essa dúvida aí nas rodinhas de motorista e agora nós vamos dar uma esclarecida. Aos donos, proprietários aí, ou até mesmo aos motoristas aí de van e micro-ônibus, nós temos que ficar atento aí quanto à denominação no documento do veículo, né? No CVRL. O que acontece? Muitas pessoas, Henrique, que tá trafegando com uma van, por exemplo, uma van de transporte de passageiros, muitas vezes aí se depara aí na rua com algumas placas e às vezes aí são autuados aí por falta de informação, né? Então vamos lá. Algumas rodovias, por exemplo, como a rodovia Anchieta Imigrantes, a rodovia dos Imigrantes, para quem vai para a Baixada Santista, sentido litoral, nós chegamos aí num determinada quilometragem aí da rodovia dos Imigrantes, que nós vemos lá uma placa escrito assim, vans e micro-ônibus, né? E caminhões e ônibus proibido pegar a serra. Nós temos que utilizar uma alça de acesso no quilômetro 42 para poder estar pegando aí a rodovia da Anchieta, é onde é feita toda a descida de carros de transporte de passageiro. Só que muitas pessoas, Henrique, estão aí com problema, por quê? Porque nós temos visto aí todas as vans de transporte de passageiros acima de 7 lugares ou 8 lugares, ela vem no documento escrito micro-ônibus, classificado como micro-ônibus. Olha que interessante. E muitas pessoas aí, muitos motoristas, acessam aí, estacionam nos lugares lá que está escrito assim, micro-ônibus, proibido parar e estacionar. Tem algumas regiões aí que é feito isso. E a pessoa é autuada e ela fala, mas eu estou com uma van, né? Ah, eu desci pela Imigrantes, mas a minha é uma van. Pois é, mas na van, a van é um nome que nós chamamos, né? É um nome que nós denominamos aí o tipo do veículo. Porque ele é classificado como um micro-ônibus. Dê uma olhada lá no seu documento, né? Tá classificado como micro-ônibus. Então, isso significa que é uma falta de atenção e, às vezes, um pouco de falta de conhecimento, tá? Precisamos ficar atento quanto a isso. Vai lá dar uma olhada no seu documento. E o micro-ônibus hoje, Henrique? Na realidade, quando a gente vê aqueles micro-ônibus, estilo o que eu trabalho, estilo alguns amigos aí que estão aí, o Emerson, por exemplo, né? Os micro-ônibus também vêm classificado como ônibus, né? Não vem mais classificado como micro-ônibus, né? Ele vem escrito ônibus. Então, às vezes, você se pega em algumas rodovias, por exemplo, quando você vai para o Rio de Janeiro, escrito lá, ônibus obrigatório passar a balança. E muita gente passa batido porque acha que está com micro-ônibus, não tem que parar. É, tá errado, tem que parar sim. No seu documento, se você dá uma olhada lá, tá escrito ônibus, não micro-ônibus, né? Então, você acaba aí sendo autuado por falta de informação, né? Quando você vê aí nas ruas escrito proibido parar ônibus, então o seu micro-ônibus é um ônibus, né? Então ele não é micro-ônibus. Então você fica atento ao documento. Alguns micro-ônibus mesmos ainda tem no seu documento aí, antigo aí, escrito micro-ônibus, né? Mas ele está denominado agora nos documentos novos como ônibus, porém tem que se atentar para as leis de ônibus, tá? Então aí você aí que me pediu aí para eu fazer esse áudio aqui para pôr na Rádio Ônibus, está aqui. Atento aos seus documentos, motoristas de van, dê uma olhada, porque o seu carro está classificado como micro-ônibus. Então você segue a lei de veículos micro-ônibus, não trafegar na faixa da esquerda, né? Alguns lugares você não pode parar. E os micro-ônibus a mesma coisa, vem classificado como ônibus. Então, no documento, até em carteira de trabalho, hoje em dia, mesmo os motoristas de micro-ônibus vêm como motorista de ônibus, né? E, então fique atento aí para essas denominações aí nos documentos. Que você pode ser aí, num dia você pode estourar a pontuação da sua CNH aí sem ter esse tipo de informação. Ok? Então esse tipo de informação você só tem aqui, na primeira rádio ônibus do planeta. Então se você tem uma dúvida, mande seu e-mail aqui no Facebook aqui do Henrique Estrada, da Rádio Ônibus, que a gente vai estar postando para vocês aí a solução, ok? Um abraço, Henrique, espero ter esclarecido aí para a galera que está me pedindo aí sobre esse fato de micro-ônibus e ônibus, ok? Um abraço a todos aí e uma excelente semana, um excelente trabalho para todos. Muito bom, hein? Mais uma que a gente aprendeu. Já vi gente choramingar até para o policial rodoviário lá, na hora da descida lá da serra, na Imigrantes ali, acha que a van poderia descer numa boa ali. O cara até deixa descer, não é? Quando chega num ponto, manda encostar e lasca a multa, não é? Muita gente já passou por isso, por falta de conhecimento aí. Aprendemos mais uma, obrigado, Carlos Abelo, muito importante. Tem gente pedindo música aqui também, a gente fala bastante aqui, mas também tem música. E depois da música tem Mércia Gomes falando sobre as questões da multa. Para onde vai o valor arrecadado em São Paulo, hein? Me pediram, o Elton Miceno Lourenço tá pedindo: toca qualquer música do milionário José Rico. Eu escolhi essa. Obrigado, Elton. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada. Oh, cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Ei, essa música todo mundo sabe cantar, não é? Tenho certeza que daí, de onde quer que você esteja, cantou. Nem que foi um pedacinho, você tentou cantar aí, né? Obrigado aí ao Elton Miceno Lourenço. O DDD é 13 e pediu música. Nós tocamos aqui. Você pode participar com a gente, interagindo com a programação através do aplicativo, mandando mensagem de áudio, mensagem de contato, pedido de música. Aí tem mais gente participando. Alô? Olha, brincadeira. Boa noite para todo mundo ligado da Rádio Ônibus. Hoje a internet está tentando me derrubar. Eu tô errado, velho. Brincadeira, a internet hoje tá complicada aqui, mas parece que eu vou conseguir gravar esse áudio aí para dar um boa noite e um ótimo fim de semana para todos os ouvintes da Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Um abraço especial pro Carlos Rabelo, pro Fábio Klein, pro Jefferson Alencar, pro Gearte, pro Félix Júnior, pro Josbar, pro Eberson e para todos os ouvintes aí ligados da Rádio Ônibus. Eu estou aqui em casa, a internet está tentando me derrubar, eu estou acompanhando aqui o futebol paulista que está começando o Campeonato Paulista. O Santos, nesse momento, vence por 3-1 a equipe do Linense. Um abraço para vocês, se a internet deixar, eu vou continuar com vocês aí na audiência até o dia amanhecer, porque programa de sexta-feira, assim, dura demais. É, Datena, sabe por quê? É chuva, né? Começa a chover, a internet fica ruim, energia ameaça também cair. E o radar funciona, Jurandir. O radar é impressionante, a tecnologia empregada nos radares, hein? E ele vai de olho na TV e o áudio na Rádio Ônibus, é claro. Esta é a radioonibus.com.br. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 16991821468, participe, deixe sua mensagem também, mesmo durante a reprise. Comente os assuntos, concordando ou não com o que a gente fala aqui, à vontade. Radioonibus.com.br. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O secretário de transporte da cidade de São Paulo, seu Sérgio Aveleda, também já deixou seu recado. Sérgio Aveleda, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito bem-vindo, é isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira. Em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9 milhões e meio de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo. Muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas. E agora na Rádio Ônibus tem Mércia Gomes também na programação com a gente aqui. A Mércia, que também é especialista em direito do trânsito, vai estar comentando agora um pouquinho sobre a arrecadação de multas, que a gente sabe que é gigantesca. Para onde vai isso tudo depois, né? Vamos ver se a Mércia consegue decifrar os cifrões todos ali. Mércia Gomes, na Rádio Ônibus, direto aqui de São Paulo. Alô, olá, Mércia. Henrique, olá a todos os ouvintes da Rádio Ônibus, dando continuidade às nossas matérias e às atualizações do Código de Trânsito. Tenho visto e observado diversas pessoas perguntando em relação àquela alteração que nós tivemos na Lei 13.281 de 2016, no artigo 320 do Código de Trânsito, que estabelece qual a destinação do valor da multa, Henrique. Diante disso, vamos trazer aos nossos ouvintes que, como nós, né, é um direito de todo cidadão saber qual é a destinação do valor arrecadado pela multa, tá? Muito embora o artigo 320 já tipificava que esse valor arrecadado deveria ser destinado em função da educação e segurança, tá? Esse artigo, ele já era tipificado no Código de Trânsito. Então, o valor das multas, que qualquer órgão, né, que tipifica, que faz essa autuação, ele deveria, com essa arrecadação, ser utilizado para o trânsito, em função do trânsito. De que forma? Para a segurança do trânsito, para a sinalização do trânsito, semáforo funcionando, faixa de pedestre, engenharia de trânsito e o mais importante, né, é a educação. Ser utilizado isso, que se você tem uma boa educação, diminui o número de problemas que nós temos com esse acidente, né? Diante disso, essa lei nova alterou, ela trouxe, inseriu o parágrafo 2º, porque o parágrafo 1º do artigo 320, ele é o que estava estabelecido no parágrafo único, tá? O parágrafo único dele, que virou parágrafo 1º, estabelecia e continua estabelecendo que o percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadada é para ser depositada mensalmente numa conta do Fundo de Âmbito Nacional destinada à segurança e educação de trânsito. Pois bem, Henrique, esse valor de 5% sempre deveria ter sido destinado dessa forma que eu posicionei neste momento, tá? O parágrafo 2º, que é a novidade do artigo, ele ficou estabelecido, nos trouxe que obrigatoriamente os órgãos têm que publicar através do meio internet, tá? Onde qualquer pessoa tem acesso às informações sobre essa receita arrecadada, quanto arrecadou de multa e qual vai ser a destinação, para onde vai ser destinado esse valor. Isso tem que ficar publicado. Todo mundo, quem tiver interesse, tem que ter acesso a essa informação pelo órgão. Lembrando que o órgão responsável, ele tem que publicar anualmente. Então, lembrando, você, a lei entrou em vigor dia 1º de novembro, tá? Então, nós temos um ano para que seja publicado a destinação deste valor. Claro que ninguém deve deixar de pensar que esse 5% que eu disse que já estava estabelecido, ele sempre foi um repasse para FUNSET, o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que é o quê? Que é gerido pelo DETRAN, Departamento Nacional de Trânsito em Brasília, tendo como a finalidade dele é custear as despesas do DENATRAN. Quais são essas despesas? Sempre é trânsito, segurança e educação do trânsito. Então, esses valores, a arrecadação, são única e exclusivamente direcionado, que é 100% para o trânsito. Só esse 5% que vai para o DENATRAN, que é Brasília. Acredito que ficou claro, mas se não ficar, eu posso voltar a tocar nesse assunto. Lembrando que nós estamos tendo essa discussão, que aqui em São Paulo, principalmente na capital, nós temos grandes problemas com buraco nas vias. Essa semana teve bastante matéria a respeito. Já estamos tendo fiscalização pelo Ministério Público, tá? Para saber como vai ser destinado esses valores, porque tivemos algumas denúncias na gestão passada. Estamos começando uma nova gestão, vamos acompanhar, ainda não temos nenhum fato. Nós estamos aqui atentos. Portanto, todos nós que usamos as vias, porque todo mundo usa, o pedestre também usa, ele precisa da sinalização, ele precisa da faixa de pedestre, ele precisa de um semáforo que funcione para ele atravessar a rua, tá? É um exemplo, ele também tem o direito de acompanhar, certo? Além, é claro, dos motoristas, que causa essa falta de segurança, um buraco que você vai desviar, você acaba batendo o carro. Então, entra no quê? Na segurança. Tem que tapar buraco também. Não é só tapar buraco. É para engenharia também, sinalização também, tá? Então, artigo 320 do Código de Trânsito, parágrafo 1º e parágrafo 2º, sendo que o parágrafo 2º estipulou que é obrigatório os órgãos publicarem aonde vai ser destinado, para que vai ser destinado o valor das multas. Henrique, eu agradeço mais uma vez a participação, tá? Essa oportunidade que você sempre me honra em estar na Rádio Ônibus. E um grande abraço, um bom final de semana para todo mundo. E aos nossos ouvintes, quem tiver dúvida, pode entrar na minha página, que é trânsitodireito.com, ou pela Rádio Ônibus. Obrigada, até mais. Muito obrigado, Mércia. Foi muito importante, hein? Acho que deu para entender, sim. Mas se você teve alguma dúvida ou tem alguma outra pergunta, você pode nos enviar aqui, tanto a Mércia quanto a Márcia participam conosco. Deve estar de volta na semana que vem a Silvia Cibele, do Detran São Paulo, que também participa aqui da nossa programação, acrescentando nas informações. Você pode também contribuir com a gente enviando perguntas. De repente, a sua dúvida pode ser dos colegas de trabalho aí da garagem, né, para quem é de casa aí, está dirigindo, né, para quem é pedestre, gostaria de saber algo e você não fica aguardando para você pergunta. Nos envie, que é muito importante essa participação do ouvinte enviando as perguntas aqui para a Rádio Ônibus, que são encaminhadas aos especialistas na área de trânsito aqui. Participe com a sua, enviando a sua dúvida também. Pode ser através do WhatsApp? Pode. 16 99182-1468. Ou diretamente do Facebook, página Rádio Ônibus, Henrique Estrada. Ou também através do aplicativo você pode mandar a sua mensagem de áudio. Espaço aberto para você enviar. Não fique com a dúvida, hein? De repente a sua dúvida pode ser de outros amigos também. É importante que você mande para nós aqui. Nós temos que aproveitar que estamos aprendendo muito com os nossos especialistas aqui na área de trânsito. Eu estou aprendendo cada vez que eu ouço. É sempre um aprendizado diferente. Eu acho que você também, não é? Ônibus. Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Oferecimento também de JP Afiações Profissional, afiando no alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões, serrote, lâmina do liquidificador, que mais? Tudo que você pensar que precisa de afiação, ele faz. Amanhã, sábado, ele atende também na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. Está sempre lá, pronto para atender você. JP Afiações Profissional, nosso parceiro há bastante tempo aqui na Rádio Ônibus, na grande torcida, para que a gente consiga o nosso micro-ônibus também, para ser o estúdio móvel, visitar cidades. Vou parar em frente lá à loja do JP, né, e acolher os tantas pessoas que passam na loja dele lá, que são motoristas, passageiros ou pedestres, né? E a grande maioria são as mulheres que visitam lá o JP Afiações Profissional. Agora na Rádio Ônibus tem Adamo Bazani com as principais notícias do setor de transporte de passageiros. Alô, Adamo! Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. A encarroçadora de ônibus Comil, de Erechim, no Rio Grande do Sul, vai disponibilizar para o mercado uma nova versão da linha Invictus. Desta vez, trata-se do Comil Invictus HD, cuja característica é que o motorista conduz o veículo em nível inferior ao salão dos passageiros. Um dos diferenciais é o bagageiro com maior capacidade. O modelo é mais um passo da empresa para ampliar a participação do segmento de ônibus rodoviários de médias e longas distâncias. No ano passado, foi lançado o Comil Invictus DD Double Decker, de 2 andares. De acordo com fontes da Comil, com exclusividade em primeira mão para o Diário do Transporte, as primeiras unidades devem ser entregues em março para operadores de transporte no país. Os nomes dos compradores ainda não foram divulgados pela encarroçadora. O modelo atende a um segmento de média e longa distância que necessita de maior volume e capacidade de transporte de bagagens. Normalmente, esses ônibus são utilizados em rotas turísticas e em linhas regulares. Seguindo as linhas da família Invictus, o modelo possui iluminação interna e externa de LED, design mais limpo e menos vincos na carroceria, que permite melhor manutenção e facilita a limpeza. Quer ver a imagem inicial desse ônibus? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Obrigado, Adamo. Acesse e saiba deste lançamento e de outros assuntos no Diário do Transporte.com.br. radioonibus.com.br. Adamo Bazzani volta em outros momentos com outras informações também do transporte de passageiros. Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Você já viu a caneca da Rádio Ônibus? Caneca em cerâmica, tá? Não tô falando dessas de plástico que tem aí no mercado, né? Essa daí, tem umas aí que depois a imagem não volta mais, né? Não tem jeito. Você vai ter que tirar, comprar outra caneca. A caneca da Rádio Ônibus é uma caneca em cerâmica, resistente, pode colocar no calor, no frio, pode colocar chimarrão, dá pra colocar? Não, né? Só na cuia, né? Ninguém toma chimarrão em caneca, né? Eu acho que não. Mas o café, leite quente, chocolate, é bem legal. E o legal, gente, é que a caneca da Rádio Ônibus, feita pela 14 Bis Estampas, é uma caneca personalizada. Sabe a foto de domingo agora, lá do evento, que você tirou, no ângulo legal que você registrou? Imagina essa foto eternizada na caneca. Vai ficar lindo demais. E a caneca é brilhante. Quem viu a caneca foi a Arlete lá de Campinas, né, Arlete? Gostou da caneca, não é? Eduardo também gostou. O Carlos Abeiro também. O Jurandir também já conhecia. Se você não tem a caneca, adquira através da 14 Bis Estampas. Vou compartilhar o link do site da 14 Bis, que é a nossa parceira aqui também. Graças a elas, hoje a gente pode filmar, né, várias entrevistas graças a 14 Bis Estampas. A caneca personalizada, Rádio Ônibus, custa R$25,00 mais o frete. É uma maneira legal de você ajudar a gente. É, se você compra uma caneca, parte desse valor ajuda o nosso trabalho aqui também na Rádio Ônibus. Diretamente do site da 14 Bis, você pode comprar a caneca personalizada com a foto que você tirou no evento final de semana agora, não é? Então aproveita, imagina ter essa caneca na sua estante, quem faz coleção de caneca, quem leva para o escritório, é chique, né? É uma caneca que se você não tem, precisa ter. Quem tem, tá feliz, né, Lula? Alô, Félix também, sempre postando a foto com a caneca da Rádio Ônibus. É linda, gente. É linda mesmo. E por esse preço você não encontra na internet aí. R$25,00 mais o frete, caneca personalizada Rádio Ônibus. Ônibus. Rádio Ônibus. Agora na Rádio Ônibus também tem informações do minuto do caminhão. A gente aprende e muito aqui, hein? Igual a um carro de luxo é o tema de hoje. É o minuto futuro, não é? É, tem muita modernidade chegando aí. Muita tecnologia nos ônibus, caminhões. Rádio Ônibus agora abre espaço para o minuto do caminhão. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Minuto futuro, igual a carro de luxo. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Quando foram inventados há mais de 100 anos, os caminhões eram simples e brutos. Alguns não tinham nem cabine. Mas isso ficou para a história. Cada vez mais, os veículos de carga contam com a mesma tecnologia dos melhores carros de luxo. Uma das últimas barreiras foi quebrada recentemente. A suspensão dianteira por eixo rígido deve virar peça de museu em pouco tempo. Nos carros, esse sistema começou a ser abandonado nos anos 20. Mas, apesar de todos os problemas, os caminhões seguiam com ele. A partir da década de 90, os fabricantes de veículos pesados e seus fornecedores passaram a investir em suspensões independentes. Hoje, o caminhão mais famoso equipado com o sistema é o Volvo FH, lançado em 2012. No futuro, esse será um novo padrão no eixo dianteiro. Outra tecnologia consagrada nos carros e que deve se popularizar entre os pesados é a caixa de direção com pinhão e cremalheira. E para tornar ainda mais completo o pacote de conforto e segurança da suspensão dianteira, outros avanços devem se tornar comuns. Em poucos anos, a maioria dos caminhões terá amortecedores eletrônicos e caixas de direção com assistência hidráulica e elétrica. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Muito legal, hein, gente? Quanta tecnologia, não é? Muita coisa aí que tá surgindo, coisas que parecia coisa só de filme, né? também vão surgindo no nosso dia a dia, não é? Vamos de música, está quase encerrando o nosso programa. Antes, deixa eu tocar aqui Ezaqueu Castilho, lançamento, a primeira rádio tocando a música do Ezaqueu. É, na Rádio Ônibus, aqui é o Castilho. Já chamei a atenção dele para fazer música que fala do ônibus, que conte uma história romântica que se passa no ônibus. Quem sabe sai, né? Ou sai lá com a Mariana. Ou quem sabe Zezé de Camargo e Luciano canta, já pensou? Agora quem canta é Ezaqueu. Cada vez que você parte, quero que o mundo se acabe. Amanhã eu sei que volta, mas meu coração não sabe. Qualquer coisa eu fico tenso, e por pouco às vezes brigo. Sempre encontro uma desculpa pra você ficar comigo. Viajei, sempre aparece um motivo e você vai. Que do meu peito não sai, sempre esse medo de um dia não voltar. Passagem, a que vontade de rasgá-la e proibir, fazer escândalo pra você não partir, e que jamais seja preciso viajar. Cada vez que você volta, ganha vida minha vida. Nessa hora que percebo quanto você é querida. Já não brigo nem discuto, qualquer coisa eu aceito. Não importam as viagens, te amo. Qualquer jeito. Viajei, sempre aparece outro motivo e você vai. E essa angústia que do meu peito não sai, sempre esse medo de um dia não voltar. Vontade de rasgá-la e proibir, fazer escândalo pra você não partir, e que jamais seja preciso me deixar. É, gente, às vezes, né, a viagem de ônibus pode ser assim também. Às vezes tem uma pessoa que você gosta tanto, ama tanto, tá indo embora e você não quer, não é? Dá vontade de rasgar a passagem e não deixar ir, não é? Já aconteceu isso? Alô, Roberto Marques, ligado com a gente aqui também, obrigado pela audiência aí, viu, Roberto? Só não sei qual que é a sua cidade, hein? Deixa eu ver se eu descubro aqui no Facebook, deixa eu ver se mostra aqui no Facebook, de onde é o Roberto Marques? É de Colatina, é isso? Não sei. É Colatina, Espírito Santo, é isso mesmo. Alô, Roberto, obrigado pela audiência, é uma honra ter você com a gente na programação aqui. Conto sempre com você aí, para todo o pessoal de Espírito Santo acompanhar a nossa programação. Já está na hora de ir embora, né? A gente também está até essa hora aqui, nem jantei ainda, né? Já imagina a fome como é que fica. Então, foi ótimo estarmos juntos mais uma vez. Alô, pessoal de Belo Horizonte, ligados com a gente, uma honra tê-los com a gente, sempre, né? Os mineiros e principalmente as mineiras. Diadema acompanha sempre também, São Paulo, vários bairros de São Paulo, Grande São Paulo, Alemanha, Argentina, no Uruguai. Alô, Christian Vivian, sempre ligado, manda mensagens bem legais aqui para mim, obrigado, viu, Christian? O Hector, amigo também lá do Eduardo Perro Show, não é? E o outro rapaz, qual que é o nome dele? Não posso esquecer, o gerente da Flecha Bus lá, o gerente da Flecha Bus, também, se Deus quiser, estaremos em breve em Buenos Aires novamente, e com mais tempo, né, Eduardo, estaremos juntos lá, se Deus quiser, na garagem da Flecha Bus, né, quem sabe da Cenit também, para conhecer o trabalho da Flecha Bus lá em Buenos Aires, foi muito bom. Obrigado ao David Sprozer, grande amigo aqui, que sempre faz as suas customização em ônibus virtuais aqui, coloca a logomarca da rádio, fica 10, né? O alô para o Abner Pereira, Jonadab também, sempre curtindo a programação, Andréa Silva, pessoal do Ceará, Fortaleza, que acompanha a Rádio Ônibus, é audiência sensacional, estamos ainda, é claro, em fase de crescimento, tem muita coisa para acontecer, e eu conto com você aí para divulgar a nossa Rádio Ônibus, onde você estiver aí. Fala para o motorista, ensina a instalar o aplicativo, agora está mais fácil com o aplicativo, não é? Sistema Android, se não tem sistema Android, é só instalar o outro aplicativo, Taniin, que tá bem legal também, dá para ouvir em qualquer plataforma. Tchau, gente, obrigado pela audiência. Se eu não coloquei sua mensagem hoje, coloco no próximo programa. Se eu não falei seu nome, falarei, se Deus quiser, no próximo programa também. Me lembra de falar de você, caso não tenha falado, tá? É importante que você vá interagindo com a gente. É muito nome, muita gente, graças a Deus. Então, às vezes, acaba esquecendo. Vamos encerrar. Final de semana agora na Web Rádio Missão Jovem, tem Juntos na Web com Claudinho de Jesus e José Rodrigues. Vão falar a respeito da chuva, semáforo e radar, né? A diferença entre eles. O radar aguenta firme qualquer trovoada, vendaval, tsunami, que for. Os demais, você já sabe como é que é. Por que será, né? E domingo, na Rádio Ônibus, às 14 horas. Domingo, ao meio-dia, tem JP e Paulo César com Modão Sertanejo na Rádio Ônibus. Bom final de semana para você. Fique ligado nas reprises. Meia-noite e 30 também tem. 15 horas. E depois, às 11 da manhã, às 15 e às 20 horas. Encerro com Luan Santana, com essa linda música desde o início lá. Vamos lá, vai. Trem Bala. Com Ana Vilela e Luan Santana. Tchau, gente. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia. Teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ônibus, Rádio Ônibus. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Radioônibus.com.br.